Na sexta-feira, 20 de setembro, das 13 às 15 horas, o Ministério Público de Minas Gerais promoverá, em parceria com o Servas, Serviço Voluntário de Assistência Social, e com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Rua Previdenciária. Voltada à população de rua, a ação é uma versão especial do projeto Rua de Direitos e ocorrerá no Centro Pop Leste de Belo Horizonte, que fica na Rua Conselheiro Rocha, 351, no bairro Floresta. Nessa edição, haverá participação do Instituto Nacional do Seguro Social, junto ao Programa de Inclusão e Educação Previdenciários da Faculdade de Direito da Milton Campos e a Defensoria Pública da União. O coordenador de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público, André Sperling Prado, dá mais detalhes sobre a Rua Previdenciária. Esse evento é um espaço onde as pessoas em situação de rua vão poder lá ver se tem direito a algum benefício previdenciário, né? A retirada de alguns documentos também. Então, é um espaço que visa tentar alguma forma de resgate dessas pessoas em situação de rua, utilizando-se, né, de uma parceria que nós temos com o Tribunal de Justiça e com o Servas, e também, no caso, a Faculdade Milton Campos, que vai estar presente lá. Tem uma área da Faculdade Milton Campos que trabalha com a questão de direito previdenciário. Então, lá vai ser feita análise da possibilidade dessas pessoas requererem benefícios previdenciários e aí dar os andamentos necessários para isso. E às vezes precisa também da retirada de alguns documentos, e nós vamos ter lá a oportunidade também de entrega de documentos para essas pessoas ou de pedidos para esses documentos. André explica por que o evento será realizado. O que motivou a realização, além dessa parceria que nós temos no dia a dia, né, para enfrentamento dessa situação triste que vive a população de rua de BH, é a ideia de poder ajudar algumas pessoas com a obtenção de uma renda. E assim essas pessoas poderem sair das ruas. Então, a ideia principal é essa, é tentar alcançar para essas pessoas que às vezes nem sabem que têm direito, né, o direito delas, né? Então, aí, por isso que essas instituições vão estar unidas, né, nessa rua previdenciária, buscando melhorar a situação financeira dessas pessoas através da implementação do direito que elas têm. André Sperling explica as premissas que norteiam as políticas públicas voltadas para essa população. Mas nós estamos percebendo um aumento muito grande, eu acho que qualquer pessoa que anda pelas ruas de Belo Horizonte ou de qualquer grande cidade do país percebe, né? E isso em função da crise econômica que tem se abatido no país. Então, muita gente acaba indo para a rua. E a gente sabe que a principal questão do morador de rua é justamente a moradia, né? Então, a ideia é tentar implementar isso, né? O ponto básico de todas as políticas tem que ser tirar as pessoas da rua, né? É essa a base. A partir disso, a partir de ter um local estável para viver, um local, um endereço, que a gente consegue construir as outras coisas, né? Que é conseguir um emprego, que é conseguir um tratamento para alguma eventual adição em droga. Então, mas a base e o que a gente percebe que o movimento nacional da população de rua reivindica é a moradia, é o direito fundamental à moradia. E é isso que nós, o Ministério Público, temos que tentar obter. Você ter uma renda como um benefício previdenciário pode te ajudar a sair da rua, né? Então, nesse sentido, essa rua previdenciária busca, né, através da implementação de renda para algumas pessoas, esse resgate da rua também. A Rua Previdenciária e a Rua de Direitos integram o projeto Rua do Respeito, que é resultado de um convênio assinado entre Ministério Público, Servas e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em maio de 2015. O objetivo é promover a inclusão social e o resgate dos direitos das pessoas em situação de rua. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Clara Caetano.